Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Estamos mais uma vez ao vivo, nesse sábado, pela 104.5 FM ou pelo site www.radiocom.org.br com o programa Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charlas, do curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou Angélica Mortágua e junto comigo está o Anderson Neres, o Glênio Rício e o Agdu de Carvalho. Hoje nós temos como título Histórias e Lendas do Negrinho do Pastoreio do Saci Pererê e como convidado um professor que para mim tem um significado especial, porque quando eu nem sabia direito o que era antropologia, eu acabei me apaixonando na primeira aula que eu tive, que é o professor Rogério Reis Gonçalves da Rosa, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela mesma universidade em Antropologia Social. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Angélica, obrigado pelas gentis palavras, enfim, né? Estou muito feliz de estar aqui na rádio junto com vocês, junto com o Glênio, com o Águido, contigo, Angélica, e também com o Anderson, né, para a gente falar um pouco sobre narrativas mitológicas, Saci Pererê, Negrinho do Pastoreio, os bichinhos dos Caingangue também. Vamos conversar bastante nessa hora que a gente vai ter aqui pelo programa. Então tá, então acho que a gente pode começar conversando sobre o Saci. Águido, quer falar alguma coisa? Não, acho que nada específico, mas de repente seria interessante pra gente, né, perceber como é que esses temas entraram no seu foco de pesquisa, se tornaram foco da sua pesquisa, enfim, como é que isso se deu? Pois então, primeiro falar, né, sobre o Saci. Na verdade, eu chego pelo Saci através do Negrinho do Pastoreio, que nós vamos falar no segundo bloco desse programa, né? Mas o Saci tem me chamado muita atenção. Há uma série de municípios, né, falando um pouco do Rio Grande do Sul, que estão tomando, né, adotando políticas públicas, enfim, acerca dos seus personagens, né? Então, eu tenho aqui em mãos do município de Manuel Viana um parecer que veio, né, a gerar um decreto-lei municipal para a criação do Dia do Saci, no dia 31 de outubro, né, no município de Manuel Viana. Esse projeto foi, né, foi desencadeado pela professora Andréia Minucci Lopes e gerou, né, foi muito interessante o processo, enfim, eu acompanhei um pouco à distância, mas pude acompanhar. Se deu essa discussão a partir de oficinas realizadas com as benzedeiras, curandeiros, com as crianças nas escolas, com as narrativas então coletadas por essas crianças, juntos aos seus avós, as pessoas mais velhas. E a Andréia então começou a reparar que inúmeras pessoas se reportavam lá na região, praticamente na região de fronteira. O município de Manuel Viana está próximo ao município de Alegrete, Uruguaiana, enfim. Então, nessa região, né, começou a despontar a presença, a figura do personagem Saci Pererê, né? E aí, paralelo a isso, o município também realizando a semana do Halloween, né? Então, de um lado tem pessoas comemorando o Halloween, e a Andréia achou muito interessante valorizar, trazer, né, a importância do Saci Pererê para o município. Então, se desencadeou esse projeto, vamos dizer assim, né? E eu acredito que isso é muito importante, que vai se replicar em outras cidades. Eu sei que em São Paulo há alguns municípios também que possuem o dia do Saci. Aliás, o Saci tem site, né? Tem o... Como é que é o nome do site? Estou procurando aqui, né? Não tô achando, mas tem o site do Saci Pererê, enfim. É um personagem extremamente marcante, se tratando do Brasil. Meu primeiro contato com ele, evidentemente, que se deu através do Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato publicou no início do século passado um dossiê chamado Saci Pererê, resultado de um inquérito, onde ele, trabalhando no jornal Estado de São Paulo, naqueles idos anos, nas primeiras décadas, ele lançou uma questão acerca do Saci Pererê, enfim, né, acerca das experiências das pessoas, da vivência das pessoas com o Saci Pererê, e ele recebeu mais de 1000 cartas, vamos dizer assim, né, e quase 400 delas foram publicadas, né, em um livro que foi lançado pela Editora Globo, que é esse o nome, né, o Saci Pererê, resultado de um inquérito. Então, as mais, né, centenas de pessoas relatando as suas experiências, né, os seus medos, as suas aproximações, enfim, com este personagem tão importante. Mas, no primeiro momento, a gente poderia pensar, bom, então o Saci faz parte, né, da vida das pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e, na verdade, nós encontramos o Saci Pererê por todo o Brasil e, quiçá, né, em outros países da América Latina, né, e com uma série de elementos comuns, vamos dizer assim, em outros personagens, né, na Europa, no Velho Continente. Não é por acaso que a Chapeuzinho Vermelha, né, tem um gorrinho vermelho, né, o nome Chapeuzinho já revela alguma coisa em comum com, né, com o Saci Pererê. Enfim, tem elementos comuns, né, entre todas essas narrativas comum um todo, né? Mas o Saci é um personagem, então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender se tratando, né, da vida desses personagens, é que eles, há inúmeras narrativas, né? Eles não se esgotam em uma versão, em características específicas. Em determinadas narrativas eles aparecem como bonzinhos, em outras eles aparecem como peraltas, vamos dizer assim. E isso é um aspecto importante da mitologia, porque exatamente a mitologia ela vai abarcar exatamente não se, qual é o verdadeiro Saci Pererê, se é o peralta ou é o bonzinho, enfim, mas é exatamente todo esse conjunto de narrativas, o que há em comum, o que há de diferente, a presença dele nas, né, em diferentes culturas, vamos dizer assim. A gente sempre diz que esses personagens não estão presos, né, às fronteiras geográficas. Não dá para dizer que, por exemplo, que o Negrinho do Pastoreio é um personagem genuinamente do Rio Grande do Sul, porque nós encontramos narrativas do Negrinho do Pastoreio na Argentina, no Uruguai, em outros estados do Brasil, no Paraguai também. Então, esses personagens eles estão para um mundo mítico, propriamente dito. Eles não se prendem a fronteiras geográficas, não se prendem a identidades, eles não se prendem a uma característica física, vamos dizer assim. Eu tenho inúmeras narrativas do Saci Pererê aparecendo enquanto ave, outras aparecendo com uma perninha, outros aparecendo com duas perninhas, né? Em cada cultura, em cada, né, coletivo social, esse personagem assumirá determinadas características, inclusive de acordo com o narrador, com a trajetória de vida do narrador, né? Então, se é uma mulher que narra, esse personagem poderá assumir determinadas características. Se é um homem, ele assume outras características. E tudo isso, né, todo esse conjunto de elementos que torna fascinante para nós o estudo destes personagens, né? E nisso se encaixa o Saci Pererê. Eu acho esse aspecto, né, bem interessante, assim, e na cadeira que eu pude, né, ter a oportunidade de fazer com o senhor, né, e ritual o próprio livro que tu usou, né? O Cão Cozido, ele traz essa... Ele marca bem isso, né? Do Mistrô. Que, tipo, a partir do mito, por exemplo, são diversos mitos, né? Tu pode ir para um outro mito, né? Então é como se, tipo, esses mitos estivessem conectados um com o outro, assim, trazendo essa conexão, né? Um complemento, assim, um complemento ao outro, né? O Domingos falará, né, que estudar os mitos, né, a mitologia é uma, digamos, uma via de mão dupla, né, porque nós começamos a, digamos assim, a ter um olhar inicialmente distanciado sobre essas narrativas, e na medida que nós vamos avançando, né, nesses estudos, nós vamos sendo pegos, vamos dizer assim, de surpresa pelos próprios mitos, a partir das suas cadeias, né, a forma como eles se estabelecem enquanto uma linguagem simbólica, vamos dizer assim, a ponto de que se houver êxito nas nossas análises, nos textos que nós produzimos sobre estes personagens, as suas trajetórias, o nosso próprio texto se torna um mito, né? A gente acaba sendo um mito do próprio mito, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, nós vamos ter que trabalhar, evidentemente, com a circularidade, com todas essas transformações que eu estava colocando antes, né? O fato de que esses personagens não vivem sozinhos, eles estão, né, em uma constelação mitológica. Não dá, por exemplo, para isolar o negrinho do pastoreio do Saci Pererê, embora no primeiro momento a gente tenha uma tendência a pensá-los como separados, né? O negrinho do pastoreio, um santo popular, né? Um personagem bom, o Saci Pererê como peralta. De repente nós estamos, né, conversando com outras pessoas que invertem os polos, né? O negrinho do pastoreio vai aparecer como um personagem peralta e o Saci Pererê poderá assumir características de um personagem bonzinho. Então, isso no primeiro momento pode nos oferecer uma armadilha do tipo, ah, essa pessoa não sabe bem a narrativa, e isso está muito longe, né, do que efetivamente se trata de uma preocupação da ordem da mitologia. Né? Então, acho que isso, como bem tu sublinhaste, né, a importância de Lévi-Strauss para esses estudos, né, a contribuição de Lévi-Strauss foi fundamental no sentido que tornou os mitos, né, deu o mesmo estatuto à ordem da mitologia, né, do que ocupa hoje a ciência. Né? Muitas das perguntas que os cientistas fazem acerca da origem do mundo, acerca da se as plantas conversam, né, entre elas, vamos dizer assim, essas questões também foram formuladas, né, pelos povos ameríndios, pelos, né, pelos coletivos afros, quilombolas, pelo, né, pelas populações tradicionais, e eles encontraram uma série de respostas através das narrativas mitológicas. Então, esses mitos, na verdade, eles são muito mais do que historinhas para fazerem as crianças dormirem, né? Eles são, né, a partir da contribuição lévi-straussiana, elas têm um estatuto filosófico, epistemológico, moral destas sociedades de influência culturais. Com certeza. Melhor para separar. E falando dessas narrativas, o senhor trouxe uma entrevista, né? Sim, sim. No decorrer, faz 10 anos aproximadamente que eu venho trabalhando de um modo mais bastante profundo sobre mitologia, em termos da escritura de artigos, de coordenações de grupos de trabalho. E no meio disso, mostrando disciplinas como mitologia e ritual, como vocês apontaram agora há pouco. Claro que no decorrer disso a gente vai conversando e conhecendo pessoas que pensam, né, fortemente através das mitologias, vamos dizer assim. São pessoas que já estiveram, né, frente a frente ao Saci Pererê, outras se encontraram com o negrinho do pastoreio, outras falam sobre os espíritos dos bichinhos e seus diálogos com os espíritos dos bichinhos na floresta, enfim. E numa dessas eu conheci o Rui, né? Até foi em São Paulo, né? Numa região próxima a Campinas, vamos dizer assim. E o Rui me falou de uma travessura que ele fez junto com o Saci Pererê. Né? Então, uma história, uma narrativa muito bonita. E que a gente pode passar, né, um trecho aí para vocês, ouvintes, escutarem. eu vou te fazer algumas perguntas bem básicas. Sim, depois teu nome completo. Rui Sérgio Ferreira. Tá, Rui. Quantos anos tu tem? Tenho 35 anos. Tá, legal. Tu me conta a tua história com o Saci, tu pode falar um pouquinho disso? Sim, então, eu tinha por volta de 9 anos na época. 9 anos, então era uma criança que adorava brincar, fazer bagunça era comigo mesmo, entendeu? Então, eu e um outro colega, a gente sempre ficava até 8h30, 9 horas da noite brincando. Daí foi um dia, estava bem escuro mesmo, por volta de 8 horas mesmo. Eu e meu colega tava brincando, daqui a pouco a gente começamos a escutar um barulho de assobio. Um assobio alto, foi chegando perto de nós. Daí a gente foi em direção daquele assobio, para ver que barulho que era aquele, e a gente foi indo. Até que a gente chegou numa encruzilhada e o Saci se materializou para frente, na frente da gente. Daí a gente conversou normal, a gente achou que era uma criança igual a gente. E a gente começou a conversar com ele, daí ele perguntou se a gente gostava de bombom. E eu falei, eu gosto, meu colega também, eu gosto. Ele falou, então, vocês querem ganhar uma caixa de bombom? Porque aqui na época sempre vinha escoteiros, ficar acampado uma semana, 15 dias no campo. E daí ele falou, viu, vamos brincar com esses escoteiros? Vamos assustar eles, vamos fazer eles ficar com medo, daí eu te dou uma caixa de bombom pra vocês, vamos? Daí nós topamos. Daí ele marcou um horário de 30h pra gente estar naquela encruzilhada novamente. A gente foi embora pra casa, tomamos um banho. Por volta de 30h, eu acordei bem quietinho, sem que meus pais percebessem. Abri minha janela, pulei a janela, fui até a casa do outro colega, bati na janela dele e simplesmente falei pra ele, Alexandre, foi sonho o que aconteceu comigo ou você viu também? Ele falou, não, eu também vi. Eu falei, e aí, você vai encarar ou vai ficar com medo? Ele falou, não, vamos lá. Daí ele pulou a janela também e a gente foi para aquele lugar combinado. 30h em ponto a gente foi lá. Quando a gente chegou, foi coisa de minuto. A gente ouviu aquele assobio novamente, que veio chegando, um assobio agudo no nosso ouvido, e tipo um passe de mágica se materializou na nossa frente novamente. Daí a gente foi, aí ele foi na frente e a gente acompanhando ele atrás, pulando como... Ele é como um folclore, ele é a mesma coisa do folclore, pelo menos o que eu vi. É um menininho, aparentemente de 9 anos, da nossa idade, usa um gorro vermelho, um shortinho com uma tira, o cachimbo e descalço, igual a gente andava só descalço na época. E a gente acompanhou ele até lá, e chegamos lá, e aí ele... passou as coordenadas pra gente, como a gente ia assustar o pessoal. Eu comecei a tirar pedra nas barracas, o meu colega começou a chacoalhar uma corrente e fazer gemidos. Sei que foi um caos de susto naquela turma. As meninas berravam, nossa, cara. Daí, sei que andei acertando até a cabeça da menina, coitada, no dia. Daí a gente foi, quando a gente se virou pra gente cobrar, reivindicar nosso bombom, cadê? Ele tinha desaparecido. Daí a gente já não viu mais. Daí eu acordei no dia seguinte, a gente veio pra escola e eu conversei a mesma coisa com ele. Falei, viu, a gente fez tudo aquilo mesmo ou foi sonho, coisa da minha cabeça? Não, pior que a gente fez. Daí eu falei, viu, mas eu tô mal, cara, vamos lá contar pra eles que foi a gente que fez isso e o porquê que a gente fez. Ele falou, não, mas se eles batem na gente, prendem a gente lá, falando, não, vamos lá. Mas então você fala. Daí a gente chegou lá e eu falei com eles. Falei, viu, eu queria falar com o chefe escoteiro e tal. Daí o chefe escoteiro acolheu a gente, nossa, super bem. Daí eu falei, viu, eu e meu colega estamos aqui pra pedir 1000 desculpas e explicar o que aconteceu na noite passada. Ele falou, foram vocês. Falei, fomos, mas não foi por vontade nossa, foi a mando de uma pessoa. Daí eu falei, não sei se vocês acreditam, mas eu vou falar. Eu e ele vimos o Saci ontem. Daí a gente ofereceu uma caixa de bombom pra gente e a gente concordou em assustar vocês. Ele falou, não, eu acredito nisso. Nós escoteiros acreditamos nesse folclore também. Daí a gente pediu desculpa. E o chefe dos escoteiros falou, por vocês terem contado a verdade pra gente, vocês vão passar o dia com a gente aqui, vão almoçar com a gente, vão participar de gincanas. A gente passou um dia super agradável. Daí, no final da tarde, a gente recebeu uma medalha de honra ao mérito. Além de brincar, se divertir com eles o dia inteiro, ainda ele nos deu um garfo que hoje eu nunca mais vi. É um garfo de 3 pontas, tipo canivete. Você aperta um botão nele, ele pula pra fora. Eu tenho esse canivete até hoje, esse garfo até hoje guardado, de lembrança. Então, isso aí, a história do meu saci que eu vi, uhum, é essa. Eu posso dizer que eu vi. Ninguém é obrigado a acreditar, que eu não falei pra você. Eu simplesmente falo. Uhum. Não vou obrigar ninguém a acreditar. Eu só acredito porque eu vi. Uhum. Eu vi e sei que ele existe. Uhum. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele tinha as duas pernas? Não, uma só. Uma só. Uma só. É normal, é que pra mim é como que nem o desenho do folclore, uh-huh, igualzinho. Uh-huh. Um negrinho bagunceiro que só ele. Uh-huh. Ele adora fazer bagunça. O que ele mais adora é fazer bagunça. E tu tem hoje contato com ele, tu percebe? Não, ele? Tive aos 25 anos. Quando eu fui embora daqui pra uma cidade, uns 170 quilômetros daqui. E aí eu morei numa casa que era rodeada de pé de laranja, que era onde eu trabalhava, em colheita de laranja. Daí um dia minha cunhada foi em casa lá, foi posar lá, daí eu comecei a contar essa história pra ela, né, que eu já tinha visto saci. Daí ela começou a me criticar: pare com isso, é lenda, isso não existe, isso é louco. Daí ela começou a me desafiar e do nada eu ouvi, assobiou novamente no meu ouvido, como eu tinha ouvido quando eu tinha 9 anos. Daí eu peguei na hora e já me identifiquei. Eu falei pra ela: viu, ele tá aqui, você quer ver ele? E ela falou: caralho, não ser bobo. Falei: é sério, você quer ver ele? Então eu comecei a responder os assobios dele. Eu respondia o meu, conforme ele assobiava. Eu respondia, ele me respondia. Então ele foi chegando. Até que um ponto, aquilo chegou agudo no ouvido nosso. Ela caiu de joelho no meu pé, falando: Cássia, pelo amor de Deus, fala pra ele parar. Eu falei: não, você não quer ver ele? Ele tá aqui, tá chegando. É mais dois assobios, ele tá aqui na porta do carro. Você quer ver ele? Ela falou: não, me perdoe, eu acredito em você, eu acredito. Não, mas ela chorava de dor no ouvido, cara. Daí eu falei: não, se você quiser ver ele, você tá falando que eu sou mentiroso. Eu não falo, pra que eu vou mentir? Eu não ganho nada em mentir. Se você quer ver ele, tá aqui. Ela falou: não, nunca mais eu vou brincar com você, nunca mais eu duvido, me perdoe. Daí eu parei de responder e ele foi se afastando novamente, entendeu? Depois daí nunca mais eu tive contato. Uhum. Já não vou mentir pra você. Eu voltei, o meu sonho era voltar aqui, trabalhar aqui. Uhum. Aqui onde eu comecei minha vida e fui embora, porque o Collor interrompeu em 90 e mandou todos embora. Mas eu falei pro meu pai: eu não quero ir embora, que até dia de trabalho meu pai. Ele levou uma hora pra ele pegar no meio desse mato. A hora que ele pegou, ele me bateu e jogou dentro do carro. Eu falei: eu não quero ir embora. Ele falou: não, vamos embora. Daí eu peguei e falei pra ele: a hora que eu ficar de maior, eu volto aqui. Ele falou: então a hora que você ficar de maior, por enquanto quem manda em você sou eu, vamos embora. E fomos embora. Só que eu nunca imaginei voltar e, além disso, trabalhar aqui dentro. Ai, que legal. Que fazem 4 anos e meio já que eu tô aqui, muito satisfeito. Uh-huh. E não vou mentir pra você, já andei esse mato já tentando procurar. Uh-huh. Mesmo com essa idade que eu tô hoje, de 35 anos. Uh-huh. Que eu, se eu pudesse rever novamente, eu gostaria de rever. Uhum. Entendeu? Uhum. Como é que eu assobio? Cara, eu não sei se eu vou conseguir assobiar agora pra você, por causa eu andei tendo uma falha. Uhum. Mas é mais ou menos assim, ó. Entendeu? Então, se você subiu, conforme ele respondia longe, eu também respondia. Uhum. Da mesma forma. E aquilo veio aumentando. Então aquilo ia ficando mais agudo, mais forte, mais agudo, mais alto. Conforme eu chegando perto de você, chega uma hora que dói, realmente dói o ouvido. Uh-huh. Ele é um assobio agudo. Uh-huh. Agudo e contínuo. Uh-huh. Então posso estar em qualquer lugar. Se eu ouvir um assobio, eu sei dizer se é ou não é. Uh-huh. Pelo menos ele se comunicou com a gente através de assobio. Uhum. Não sei se já é de prática dele já assobiar, mas com a gente ele apareceu dessa forma. Uhum. Estamos de volta aqui com o programa Nós Nós Outros. Agora a gente vai para um breve intervalo e vamos tocar agora a música Receita para Pegar Saci, do projeto da Kátia Teixeira, intitulado Feito de Corda e Cantiga, do ano de 2010. Barnabé, que dos 80. Viu tudo que pôde ver, viu mais do que a vista aguenta. Viu o encanto do encantado, o outro lado da lenda. O real e o irreal, nas terras de Dona Benta. Tentado aprontando uma treta de carapuça na cabeça. Viada putinha é o Saci. Pra pegar o coisa ruimzinho, passa da maneira certa. Jogue no roda moinho a peneira de cruzeta. O gargalo da garrafa é por onde ele entra. E com uma rolha em cruz, se apodere do capuz, que é a sua arma secreta. Feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Comunicação Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. O filósofo Nietzsche escreveu: não nos conhecemos. De nós mesmos, somos desconhecidos. Participe do nono ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, na Faculdade de Odontologia, Sala 54. Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. Carta aberta à população. Os bancos não podem negar atendimento nos caixas. A função mais tradicional de um banco, o atendimento nos caixas, parece estar com os dias contados e a causa é a ganância dos banqueiros. Trata-se de um projeto que prevê uma redução drástica do número de caixas e, em algumas agências, até mesmo sua extinção. Práticas que irão levar a demissões de funcionários e a precarização do serviço bancário. Não menos comum é a proibição grosseira ao atendimento nos guichês dos caixas. A prática é ilegal e fere as normas do Banco Central, que determina na resolução número 1865-91, abre aspas, é vedada a discriminação entre os clientes e não clientes em pagamentos de serviços básicos como água, luz, gás e telefone, cobrados por empresas com as quais os bancos têm liberdades de fazer convênios, fecha aspas. Além disso, conforme a resolução 3694-2009 do Banco Central, os bancos estão proibidos de recusar ou dificultar o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive aos guichês de caixa, mesmo que possua meios alternativos, uma vez que o consumidor tem autonomia para escolher como quer ser atendido. Denuncie se você tiver atendimento recusado. Banco Central do Brasil, fone 145. Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região. Estamos de volta então com o programa Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charlas, do curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, hoje com o nosso convidado, professor Rogério Reis Gonçalves da Rosa, com o tema Histórias e Lendas do Neguinho do Pastoreio e do Saci Pererê. Quem quiser entrar em contato com a gente pelo telefone 3222-1571 ou pela nossa página no Facebook, que é o nome do programa Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista, sobre o Saci, que o seu Rui teve a oportunidade de conhecer. Pois é. Não, depois, conversando com o Rui, né, fica difícil, né, de pensar na ideia de que o Rui inventou essa, né, essa narrativa de que ele sonhou, que ele não teria visto o Saci Pererê, enfim, né, ele nos traz esse personagem nos mínimos detalhes, né, uma convivência mútua, inclusive parece, né, depois conversando com o Rui sobre outros aspectos da vida dele, ele assumiu um pouco as características do Saci Pererê, enfim, né, ele era um homem muito alegre, muito divertido, adora dar susto nas pessoas, né, no seu trabalho, junto, né, na época era no Ministério do Meio Ambiente, enfim, né, é muito especial o Rui, né, e também o Saci Pererê, evidentemente. Mas é curioso, assim, porque nesse mesmo evento havia uma presença de, né, de vários em Biá Guarani, E eu estava falando alto, assim, com, né, comentando com alguém que eu havia entrevistado o Rui, falado sobre o Saci Pererê, e nisso chega até mim o Imbiá Guarani e me disse que na aldeia dele de Curucutu, em São Paulo, há vários Saci Pererê, né, que é uma convivência muito estreita entre os Imbiá e o Saci. E que para eles, enfim, né, quando alguém, por exemplo, não se casa, chega, né, aos 25 anos de idade e ainda não se casou, isso se deve por um feitiço feito pelo Saci Pererê. Então as pessoas tomam muito cuidado em relação a isso, e quem não se casa imediatamente já começa a procurar o seu caraí, ou a sua caraí, enfim, né, para se tratar deste feitiço trazido por esse personagem, vamos dizer assim, né. Nessa mesma aldeia, Curucutu, mora um escritor guarani, enfim, o Olívio Jecupé, que escreveu um livro, né, sobre o Saci, que se chama O Saci Verdadeiro. E é um livro maravilhoso, enfim, quem tiver a oportunidade de lê-lo, né, e nesse livro são duas narrativas do Saci Pererê, e na primeira delas é um outro Saci que nós nos deparamos, ou seja, é um Saci com características diferentes, né. Ele é bonzinho, ele possui as duas pernas, o seu poder não está no gorro vermelho, mas num colar que ele usa no pescoço, e ele ajuda as pessoas, em particular ele ajuda um menino guarani que não tem um braço, né? Então esse menino, por conta da ausência, né, deste braço, ele não consegue caçar, ele não consegue pescar, ele se sente intimidado para namorar, né? Quando ele vai sozinho para a floresta, é sempre uma situação de muito perigo, exatamente porque ele, né, não tem aptidão para pegar, né, um arco e flecha, uma lança e se defender de algum animal, né, hostil, vamos dizer assim. E quem está protegendo esta criancinha é o Saci Pererê. E os dois começam a se encontrar cada vez mais no mato, e essa criança então pede para o Saci Pererê que dê um braço para ele. E o Saci faz isso, né, dá um braço para essa criança, só que o Saci alerta, né, é um braço que é invisível, né? Invisível para as outras pessoas, mas para o menininho ele está visível, né? A partir deste momento, essa criança começa a se destacar, ela aprende a caçar, ela aprende a nadar, ela aprende a subir nas árvores, né, a autoestima dela se eleva, ele começa a namorar a menina mais bonita, né, da aldeia, enfim, e toda a vida dela se transforma, né, por conta de que o Saci deu um braço para ele, né? Então é curioso que em outras narrativas nós temos o Saci Peralta, que esconde os objetos das pessoas, que joga pedra, machuca, né, faz as suas, sim, peraltices. Nessa versão o Saci vai fazer exatamente o contrário, ele vai dar aquilo que as pessoas perderam. E lendo essa narrativa do Saci Verdadeiro, uma delas, né, é que me fez pensar sobre o nosso, né, sobre o negrinho do pastoreio aqui no Rio Grande do Sul. Então, com isso eu comecei a pensar que há elementos comuns deste segundo Saci Pererê, né, que encontra aquilo que as pessoas perderam, com o negrinho, com as narrativas do negrinho que nós temos, né, que nós sabemos, vamos dizer assim, que todos nós sabemos que quando perdemos qualquer coisa, devemos acender um toco de vela, né, e oferecermos ao Saci Pererê. Desculpa, o negrinho do pastoreio, eu já estou operando na loja da mitologia, né? Porque a conclusão final que eu cheguei, né, pensando esses dois personagens, é que eles não estão numa posição de polaridade, vamos dizer assim, onde um é bonzinho e o outro é peralta, mas eles estão na ordem de uma gemelaridade, como se eles fossem gêmeos, vamos dizer assim, né? E até porque eu já encontrei, né, uma certa vez conversando com os meus interlocutores Kaindang, né, lá no norte do Rio Grande do Sul, e eu perguntei sobre o negrinho do pastoreio, e eles foram muito enfáticos: não, o negrinho do pastoreio é coisa do feitiço, né, eu não quero saber de encontrar o negrinho do pastoreio, né, porque ele faz feitiço, ele faz o mal para as pessoas. Então repare que na fala deste Kaindang, não é que ele está equivocado nem nada, é que Estas características que os meus interlocutores Kangang estão, né, me narrando no norte do Rio Grande do Sul são muito próximas daquelas que nós encontramos, por exemplo, nessa narrativa do Rui, que você, né, você ouvinte, teve a oportunidade de escutar, desse Saci Peralta que faz, né, entre aspas, faz peraltices para as pessoas, enfim, machuca elas, etc. Né? Então, esse é o universo que nós trabalhamos, né? A riqueza toda está nisso, né? Como estes personagens irão aparecer para nós através das narrativas das pessoas. E aí, como, de igual forma, na situação do Rui, né, eu já conheci pessoas que tiveram junto ao negrinho do pastoreio, né, de várias formas. Eu sempre comento em sala de aula que uma vez estava participando de um evento em Santa Maria, falei do negrinho do pastoreio, uma pessoa levanta a mão e me diz: eu estive na sepultura do negrinho do pastoreio no interior de São Gabriel. Então, opa, isso é um dado novo, né? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Né? Então, efetivamente, todos esses anos que eu venho trabalhando com mitologia, eu não paro de me surpreender com esses personagens. Eu já escutei narrativas, por exemplo, de dois negrinhos do pastoreio. Eu já escutei narrativas de um negrinho do pastoreio e uma negrinha do pastoreio. Né? Eles aparecem de inúmeras formas, vamos dizer assim. E mais do que isso, este negrinho e negrinha tiveram um filho. Né? E quando o negrinho partiu para o céu para se encontrar, né, com a Nossa Senhora, o filho deste casal permaneceu entre nós, vamos dizer assim. Né? Então, daqui a pouco, nós vamos, né, encontrar descendentes do negrinho do pastoreio. Né? Isso rompe com qualquer ideia que nós temos de que os santos estão no céu, né, e nós, humanos mortais, vivemos na terra, qualquer impossibilidade de encontro, vamos dizer assim. Os povos indígenas, negros, quilombolas e tradicionais sempre estão falando, né, trazendo esta possibilidade de um reencontro, né, com estes santos, com estes profetas, né, com os espíritos destes personagens, enfim, que a qualquer momento isso pode acontecer. Uma certa vez, também no norte do Rio Grande do Sul, eu, né, conversando sobre um profeta, o profeta São João Maria, que pela história o último deles veio a morrer em 1916, e um benzedor me fala: não, o São João Maria passou na frente da minha casa 10 anos atrás, isso era 2004, portanto em 1994, né, o São João Maria passou na frente da casa dele montado em um cavalo. Né? Então, essas histórias é que são fascinantes, né, e que nós não podemos entendê-las como mentira, como delírio, né, e portanto precisamos das ferramentas da mitologia, né, para explicar da presença destes seres entre nós. E aí, quando a gente fala da mitologia, nós estamos falando de ciência, né? Isso que é fantástico nesse sentido. Então, a mitologia nos dá ferramentas teóricas e metodológicas para que a gente possa explicar esta relação tão especial entre humanos, né, não humanos, ou entre nós, pessoas, com santos, profetas, espíritos, né, pelo mundo afora, vamos dizer assim. E depende muito também da que a gente estava conversando em sala esses tempos. Uma colega falou que conhece a versão do negrinho do pastoreio, que ele encontra com o preto velho, né? Uhum. Então, como o espaço geográfico em que essas histórias elas se fundam, é importante, né, que dão essas várias perspectivas da mesma narrativa. Sim, exatamente. É, digamos assim, nós, o que é fantástico, assim, nós não temos um único narrador sobre qualquer personagem, né, da ordem da mitologia. Aliás, né, mito, lenda, conto, epopeia, saga, nós vamos trabalhar tudo isso, né, por uma perspectiva só, que é a própria ordem da mitologia, vamos dizer assim. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o negrinho do pastoreio, nós estamos muito habituados aqui em Pelotas a pensar o negrinho enquanto, né, uma lenda narrada pelo Simões Lopes Neto, que foi o nosso grande escritor, que deu um tratamento literário, né, muito especial a narrativa do Negrinho do Pastoreio, mas há uma enormidade de outras pessoas e de outros autores que também vão tratar desse personagem. Então, quando eu vou à Argentina, eu vou ao Uruguai, lá eu também escuto narrativas do Negrinho, mas sempre assumindo outras características. Se aqui é com o cavalo, enfim, com o tordilho, em outras, né, em outros contextos culturais, vamos dizer assim, é com uma ovelha ou é com uma vaca. Em outras narrativas eu tenho os pais do Negrinho do Pastoreio que vieram num navio negreiro para a América do Sul, vamos dizer assim, para a América Latina. Em outras eu tenho o nome do estancieiro, em outras narrativas eu tenho a localidade da estância onde se deu o conflito do Negrinho com o estancieiro. Então, é isso que Lévi-Strauss brilhantemente nos ensina. Os mitos são intermináveis, e quando nós colocamos essas narrativas em conexão, em relação uma com a outra, nós vamos entendendo, né? Uma, na verdade, vai complementando a outra, né? Então, as informações que me faltam, do tipo nome dos pais do Negrinho, onde viveu o Negrinho do Pastoreio, eu posso, por outras narrativas, acessar essas informações, vamos dizer assim, né? Não, interessante dessas várias versões, né, sobre o Negrinho do Pastoreio, que você percebe que ela revela aspectos, né, dessas diversas conjunturas, e ela vai trabalhando com a cultura, com a economia, com a política, enfim. É como você falou, né, a gente encara como lenda, a gente encara como uma pequena historinha contada, mas quando a gente parte para a perspectiva do mito, né, encarar essas categorias, você começa a desdobrar um novelo que o fio vai longe, né? Enfim, assim, é bem interessante para pensar esses aspectos, né? Sem sombra de dúvida. A mitologia, os mitos são como uma esponja, né? Todo o contexto social, político, cultural, né, regional, tudo isso de alguma forma terá desdobramento sobre a narrativa mitológica, vamos dizer assim. Por exemplo, quando nós, lembrando da Dona Hilda Caetano do Nascimento, né, aquela senhora que eu tive a oportunidade de entrevistá-la, enfim, ela já foi diversas vezes ao céu, conversou com Deus, né, já morreu várias vezes, todas as vezes que ela morre, ela sobe uma escada de 3 degraus e chega ao céu, e é encantador porque ela própria fica deslumbrada, né? Ela mesma diz, eu olho para o céu e não, né, e não acredito que são só 3 degraus para chegar até Deus, né? Então, é uma narrativa tão fantástica que surpreende a própria narradora, vamos dizer assim, né? E o que acontece com esse Deus lá no céu, né? Sendo ela vive, né, na região ali de Espumoso, Salto do Jacuí, é uma região que tem há muitos produtores de fumo, né? E aí, quando ela vai falar sobre Deus, uma das características deste personagem é que Deus pita, que Deus fuma. E aí ela começa, né, um fuminho amarelo, né, da melhor qualidade, porque evidentemente Deus não vai fumar qualquer, né, qualquer fumo, qualquer tabaco, né? E aí ela fica descrevendo o tabaco de Deus, como ele enrola, como ele faz, né, o cigarro, como ele traga, entra numa minúcia de detalhes acerca desse personagem. Quando ela desce para a terra, né, e nós chegando até a casa dela, o que, que nós encontramos? Uma série de produtores rurais que trabalham, né, com o cultivo do fumo, né? Então é bem isso que tu está colocando, Águido, né? É isso que vai transformar uma narrativa em relação à outra, vamos dizer assim, né? Por isso que é possível, entre os Guarani, o Saci Pererê ter duas perninhas, e entre, né, determinados coletivos afros, vamos dizer assim, o personagem Saci ter uma perninha, né? Não é que um está contra o outro. Aliás, essa é a segunda narrativa do livro O Saci Verdadeiro, do Olívio Jecupé, que é uma criança guarani que escutou, né, da sua avó que o Saci Pererê tem duas perninhas, o colar no pescoço, e ele vai estudar numa escola guarani, uma escola bilíngue guarani. E lá a professora branca, né, começa a ensinar o Saci de uma perninha. E aí ele fica em dúvida, né, qual é o Saci verdadeiro, é o das duas perninhas ou da uma perninha? Ele já conhece o das duas perninhas, ele vai para a floresta e chama o Saci para conversar com ele, e ele faz essa pergunta para o Saci. E o Saci é muito taxativo, não, o verdadeiro Saci sou eu. que tenho as duas perninhas, né? Então, esses diálogos, a beleza de ler, né, esses diálogos, não quer dizer que de agora em diante o Saci de uma perninha não é mais verdadeiro, que ele é menor, nem nada, mas cada cultura, cada pessoa, cada narrador enfatizará determinadas características desse personagem. E é o conjunto dessas características que, enfim, que nos possibilita entender qual é a lógica do pensamento ameríndio que organiza a vida dessas pessoas de uma forma coletiva, inclusive. Voltando para a Dona Hilda, um aspecto que eu achei encantador na narrativa dela foi quando ela fala do jardim, né? Que ela fica encantada com o jardim e que ela diz que não conseguiu plantar na casa dela, assim, né? Então, como que tentar trazer esses aspectos mitológicos para a vida das pessoas, que é importante, né? As pessoas acreditam, e a gente também deveria acreditar nisso tudo, e querem trazer, de fato, para a vida, né? Para a vida, quando ela volta, ela fala muito sobre esse jardim, que ela fica encantada com flores que ela nunca viu, e pelo que dá a entender, ela tenta reproduzir esse jardim na casa dela, né? Então, eu achei encantadora essa parte da narrativa dela. Não, é fantástico que essas pessoas, elas têm uma relação direta com estes personagens, né, da mitologia, que nós, né, chamamos de mitologia, né? Por exemplo, o Rui ganhou uma caixa de bombons do Saci Pererê, né? A Dona Hilda, numa das vezes que ela veio a falecer e subir ao céu, Deus passou uma pomada preta nela, né? Ela estava com umas feridas no corpo, enfim, e ela desceu para a terra, né, com este tubo de pomada e, inclusive, seguiu passando no seu corpo. O mesmo se deu com as plantas, né? Eu tenho uma impressão que nessa narrativa ela desce com determinadas plantas, né, determinadas flores, e vem a plantar no seu jardim na terra, né? Então é incrível isso. Nós ficamos pensando o mito como falso, né? Ou exclusivamente como uma categoria de herói, e separando, né, mito e verdade, vamos dizer assim. E nós conhecemos essas pessoas que vivem, né, nos grotões dos nossos estados, do nosso país, e elas não fazem essa separação muito antes, pelo contrário, a relação delas é de uma intensa qualidade, vamos dizer assim, né? Então nós temos que, partindo desse pressuposto, né, a pergunta é como traduzir isso nos nossos, né, naquilo que nós fazemos e do modo como nós pensamos através da ciência, né? Então, esse é o desafio colocado para nós, porque isso explica muita coisa, né? Eu orientei um trabalho sobre bruxas, lobisomens, anjinhos na colônia Z3 com a Angelita, enfim. E a Angelita fez uma brilhante dissertação de mestrado explicando quanto essa relação entre bruxas, lobisomens e anjinhos na colônia Z3 permeiam as relações de homens e mulheres, pescadores e pescadoras nesse território. Né? Então, assim como nós nos orientamos, vamos dizer assim, pelo que fazem, né? Atores e atrizes de televisão, cinema, jogadores de futebol, essas pessoas orientam as suas condutas por aquilo que chega até elas, enfim, a partir dessa qualidade da relação com estes personagens. Né? Então nós vamos para mais um intervalo, e agora a gente vai com a música Negrinho do Pastoreio, da Inesita Barroso. Pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão, eu te acendo esta velhinha Quero rever os meus vagos coloreados de pitanga. Quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero trotear nas coxinhas, respirando aquele dia que me embretei na cidade. Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. A velhinha está queimando, aquecendo a tradição. Negrinho do pastoreio. Rádio Com, 104.5 FM, Cultura, Informação, Coletividade. 32-22-15-71, ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com. Loja do Chico oferece mochilas, bolsas femininas, bolsas e malas para viagens, frasqueiras e pochetes. Loja do Chico, fone 3025-3485. Loja 224, no Centro Popular de Compras em Pelotas. Olhares. Produção e apresentação, Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias amorosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, 9 às 10h30 da noite, aqui na Rádio Com. Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra. A marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. No fundo da Guaiara, acabou com lendas e mágoas. Porque esperança sem luta é espera. Cantos de luta e esperança. Domingos, às 10h30 da manhã. E terças, às 21h. E os periquitos cuidavam de suas cores. Estamos de volta, então, no terceiro bloco do nosso programa, Nós Outros, Antropofonias e Charlas, hoje com o nosso convidado, professor Rogério Rosa, da Universidade Federal de Pelotas. Quem quiser entrar em contato pelo 3222-1571 ou pela nossa página no Facebook. Então, a gente vai começar falando agora sobre os bichinhos, né, professor? Que é uma área nova para mim, pelo menos. Pois é. Bom, os bichinhos, né? Eu tenho, para falar dos bichinhos, eu tenho que falar do seu Jorge Garcia, né? Que é um dos meus grandes interlocutores, enfim. Desde que eu conheci o seu Jorge Garcia em 99, até já estamos quase em 2019, eu não paro de me surpreender com este velhinho de 98 anos de idade. E lá pelo ano de 2015, fazendo uma entrevista, enfim... ele trouxe essa, vamos dizer assim, esta ideia, né, de que todos os animais, ele chama de bichinhos, né, todos os bichinhos da floresta têm o seu cuiã. Então, o cuiã é o xamã dos caingangue, né? Então, eu trabalho com xamanismo caingangue, enfim, mas até aquele momento eu estava pensando na ideia do cuiã humano, né, do cuiã caingangue propriamente dito, né. Por exemplo, qual é o espírito aliado que trabalha junto com esse Kuyakaingang, né? E uma das coisas que sempre me chamou e continua me chamando muita atenção é que para os Kaingang, a onça e o Santo Antônio, a onça e Jesus Cristo, a coruja e Nossa Senhora Aparecida podem trabalhar lado a lado enquanto espíritos aliados de um determinado Kuyã, uma determinada Kuyana. E o que me fascinou foi que, né, a partir dessa conversa gravada em 2015, o Seu Jorge vai dizer, então, que todos os bichinhos também têm, assumem as mesmas características do que ele vinha me explicando se tratando do xamanismo Kaingang. Isso abriu uma janela, assim, de perguntas, principalmente, né, e de buscar compreender como isso é possível, né? Então, e o Seu Jorge é fantástico, né? Ele fica falando do Kuyã do Tatu, né? Então, o Kuyã do Tatu orientando, né, os tatuzinhos, vendo as crianças brincarem, né, e já orientando elas para o bom caminho, o Kuyã da onça, o Kuyã da coruja, o Kuyã, né, até mesmo o urubu, né, tem o seu Kuyã propriamente dito, né? Mas o Kuyã do urubu terá características diferentes, vamos dizer assim, porque ele não orienta para que os urubus matem, né? Mas o Kuyã do urubu pede para que os outros animais matem, e aí então os urubus e os urubuzinhos vão se alimentar, né, da carniça, né, dos animais mortos por outrem. Enquanto que a Kuyã onça, vamos dizer assim, essa é bastante enfática, né, de como devem se comportar a onça, os cuidados que elas devem ter, inclusive em relação a nós humanos, né, porque para os animais, os humanos são perigosos, né, então há toda uma orientação nesse sentido. Então, a partir disto, enfim, eu venho trabalhando então com essa ideia, né, como o Seu Jorge fala, do Kuyã dos bichinhos, como eles vivem, se eles possuem espíritos, como é esse espírito, quem é o espírito aliado do Kuyã da onça, do Kuyã da coruja. Ou seja, quando nós entramos nesse mundo da mitologia, da ordem da espiritualidade, as perguntas não param de se desdobrar, vamos dizer assim, né? É inacreditável. Então, nós agora estamos avançando para uma categoria Tom, né? Então, os Kaingang falam que todos estes seres têm Tom, têm o espírito do espírito, né? Que é um princípio universal, vamos dizer assim, né? Então, as plantas têm, né, as plantas têm Tom, os animais, nós humanos, a casa, todos os seres tem este espírito do espírito propriamente dito, que vai chegar ao que o Seu Jorge Garcia traduz, por exemplo, como Deus, né? Então, essa é a grande ideia que ele tem nos trazido nas últimas entrevistas. Então, repare, tem o Kuyã Kaingang, tem os Kaingang, tem o Kuyã dos bichinhos, o Kuyã dos bichinhos tem Tom, né? Tem todos os demais seres têm Tom, é um mundo que vai se desdobrando nestas diferentes dimensões da mitologia, e é aí que entra, né, a mitologia enquanto uma ciência, novamente vai nos possibilitar as ferramentas, né, teóricas e metodológicas para nós traduzirmos tudo isso, porque não é fácil, né, a tradução de todos esses elementos. Qualquer confusão de um termo para outro, ainda mais que, né, isso nos é passado a partir da língua Kaingang, então qualquer confusão na tradução que nós fazemos, isso pode gerar, vamos dizer assim, um mal entendido na ordem, né, da comunicação entre eles e nós, né? Mal entendido é uma outra categoria da mitologia também, né? É da ordem da intriga, né? O mal entendido, a indiscrição, o esquecimento e a nostalgia são categorias que permeiam, né, a ordem da intriga das relações da mitologia, né? Então, todas as vezes que se dá uma confusão entre os personagens, vamos dizer assim, e também na vida das pessoas, né, alguma dessas quatro categorias estará presentes, né? Esquecimento, mal entendido, nostalgia e a indiscrição, né? Eu acho que a gente ouve agora então a fala do Seu Jorge. Sim, um trechinho, né? Isso. Quer falar um pouquinho, professor, um trechinho, um pequeno extrato, né, da entrevista, quando ele vai estar falando O seu Jorge, ele fala, a floresta para ele é a universidade, né? É um senhor, 98 anos de idade, que ainda viveu na floresta, né? Ele fala, a floresta dava tudo para ele, né? Ele disse, eu entrava nu na floresta e dela eu conseguia tudo, né? Então, por diversas vezes ele ia para a floresta, não como um caingangue comum, né, somente para caçar ou beber, né, beber água, enfim. Ele ia para a floresta para estudá-la. E olhando, observando, estudando os animais, é que ele começou, ele chegou ao entendimento dessas categorias, como o cuiá dos bichinhos, por exemplo, que ele, né, hoje está nos revelando. Para nós, e nós estamos escrevendo textos, enfim, artigos que estão tendo uma publicação inclusive nacional e internacional para tentar traduzir e compreender esse mundo dos caingangue e revelar a importância da floresta para a vida destas pessoas e para nós. O mais importante, mais ruim de investigar é a onça, porque ela é braba, ela não é de facilitar. Tem mais força do que um homem, né? Ela é bicho de muita. Então a gente. Eu investiguei ela, né? Eu tinha vivido a reunião das onças e vi como é que eles dão uma ideia um para o outro, né? Uhum. Pegar o bicho. Não também pegar e estragar o bicho, né? Machucar e deixar também. Tudo isso conselho eles têm para conservar o bicho, aumentar, para não faltar para eles também. Uhum. Eles comem só carne. E não. Como era o nosso conselho também, é a mesma coisa, né? E a onça, o mestre dela, o cuia dela, uhum, aquela é o que passa a sabedoria para as outras, tomar cuidado do homem, tomar cuidado de muitas coisas que é perigoso, que o homem também é perigoso. Sim. A pessoa não pule um homem aí que ela também briga. Né? Tudo isso eles conseguem o outro tomar cuidado com as coisas perigosas para eles. Né? Sim. Como a cobra, também ela tem a guia, cuia dela. E a onça, por que que ela grita igual uma pessoa, né? Mas não é onça ali, isso. É o mestre dela que faz aquele movimento. Uhum. Ela ronca que nem um porco, grita que nem um leitãozinho bem novinho que está recém-nascendo, né? Ela faz aquele barulho bem justo, como se fosse um leitão. Né? Uhum. Ela chora que nem uma criancinha que está nascendo. Chora que nem uma criança grande, ela berra que nem um touro, ela enche que nem um cavalo, faz tudo. Mas tudo é o mestre delas que tem aquela sabedoria pelo ensino, ó, as outras onças. Sim. As outras onças são brabas, que não são cuianos. Sim. São teimosos igual a pessoa. Tem gente que está falando a verdade e outro está abusando. Aham. Aham. Então tem tudo isso também nos bichos, né? Tatu, pato, tia. Tudo isso tem mestrezinho deles. Né? Sim. Pode ser até esses pequenininhos no mapa, né? Tem o mestrezinho deles. O cuiazinho deles que é o sabidor, né? O filho, ele fazia o ninho dele, que tem a cobra verde, que capta os passarinhos. Né? Uhum. Bom, vocês repararam, né, através da voz do seu Jorge Garcia, que tem, ele fala, né, do mestre da onça. Então tem a onça, tem o mestre da onça, e tem... Tu vê que essa onça, ela assume determinadas características, né? Ela grita que nem um porco, né? Fala que nem um humano, ela se diferencia daquilo, né, que nós estamos... Há determinadas características acerca desse animal, através da narrativa do seu Jorge Garcia, que diferencia, né, este animal, vamos dizer assim, pelo fato dela ser uma mestre da onça, né? Das demais onças, das onças comuns, vamos dizer assim. Então, o seu Jorge está trazendo uma série de detalhamentos, né? Não podemos olhar para essa onça como nós como nós entendemos uma onça, mas através das categorias que ele está trazendo, que, por exemplo, a ideia de mestre das onças, né? Então, a mestre das onças é a cunhã das onças, né? Todos os animais e todos, né? Todos os seres têm um espírito dono, que ele está traduzindo por mestre. Então, tem a onça dona de todas as onças, né? Tem, por exemplo, o tatu, né? Tem o espírito mestre tatu, ele é dono de todos os tatus. Então, quando um guerreiro, um caçador caingangue vai para a floresta, o cunhã caingangue, o xamã caingangue, entra num diálogo com esse dono dos tatus e este, então, destina uma determinada parte dos animais para serem, né, mortos, então, pelo caçador. Como se fosse, né, pedir uma licença? Exatamente. Não. E é este detalhe que faz com que os povos da floresta não derrubem uma floresta, né? Porque há consequências, né? Se tu comete atos desmedidos, vamos dizer assim, se tu entra numa floresta e sai a matar os animais, né, aleatoriamente, tu sofrerá uma, né, uma resposta muito dura, vamos dizer assim, né, à altura, né, por parte do mestre, né, do dono daqueles animais, né? Então, tudo fica muito bem, né, de certo modo, amarrado, né, nos diálogos de ordem espiritual do cunhã, xamã, caingangue, com os espíritos donos destes animais que serão caçados, né. Então, isso é e que todos esses diálogos se dando na língua caingangue, esses animais, né, falam a língua caingangue, vêm conversar com os cunhã caingangue através de sonhos, eles podem assumir outras formas, não necessariamente ele virá, né, vestido como uma onça, ele pode vir vestido como um outro animal, até mesmo com um humano, né, conversar com o seu Jorge Garcia. Então tem toda uma complexidade aí de ideias que nós, né, etnólogos e etnólogas, vamos buscando a devida tradução em torno disso. O que um aspecto importante a ser destacado, né, é que muitas vezes, a partir de outras áreas da ciência, nós vamos olhar para estes animais e ver, né, as suas atitudes a partir da categoria instinto. Né? E claro que quando nós conversamos com os nossos interlocutores, eles não usam desta categoria, né? Eles vão atribuir outras características, né? Uma outra dimensão, tipo, né, a categoria mestre, a categoria tom, enfim, né, para mostrar a qualidade, né, daquilo que, de certo modo, ordena e regula, enfim, a vida destes personagens na floresta e a necessidade de comunicação de humanos e estes animais. Né? E não é uma observação à distância, né? Como dizer assim, um olhar distanciado, né? Olhando para aquele animal e pensando a partir da categoria instinto. Né? Mas é uma relação em torno de uma troca, de um diálogo, né? Em torno de um processo, né? Onde ambos têm responsabilidade por aquilo que fazem, vamos dizer assim. E é isso que torna estes povos, né, estas culturas, ameríndios, afros, né, diferente daquilo que nós, ocidentais, brancos, né, pensamos acerca da natureza, vamos dizer assim. Sim. Agora que tu falou das diferentes, né, visões das áreas, assim, queria saber se, tipo, a mitologia, ela tem essa interdisciplinaridade com alguma específica, ou ela conversa com essas outras áreas também? Uhum. Pois é, interessante essa questão, né? A mitologia, ela tem muito a ensinar, vamos dizer assim, né, as outras áreas, né? Os diálogos, de certo modo, já estão ocorrendo, né? Como eu havia colocado num bloco anterior, muitas das questões, né, por exemplo, que são feitas pelos físicos, pelos astrônomos, né, os povos ameríndios já haviam se interrogado, vamos dizer assim. A questão é, bom, como se formula a pergunta e de que modo respondemos a essas questões, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, hoje nós já sabemos, através da biologia, enfim, que as plantas conversam entre elas, né? Há uma série de explicações da ordem da ciência, né, que explicam, né, que pelas raízes, enfim, né, há uma série de de dados, enfim, que mostram, né, que uma planta comunica à outra quando ela está sendo, né, atacada por uma determinada presa, por formigas ou por até mesmo por um desmatamento, etc., né? E isso os povos ameríndios já anunciam, né, há muitos e muitos séculos, vamos dizer assim, através daquilo que nós na antropologia e na etnologia pensamos através da categoria da, né, da mitologia. Então, quando a gente pensa a mitologia, por exemplo, a origem dos planetas, a origem das estrelas, a origem dos animais, a origem da água, né, das montanhas, do universo, são questões que são respondidas, né, por estas pessoas através da perspectiva da mitologia. E como essas questões, elas influenciam nas ações do indivíduo, né? No caso lá do seu Jorge, que tem os cuiãs e tal, como influencia nas práticas do povo, né? Uma mediação, né? É, uma mediação. Mediação. Sim. É, a ideia... Que antecede o ato, né? De ir caçar, né? Sim. De abater os animais. Protege as pessoas das, né, das doenças, né, das doenças invisíveis, dos ataques dos espíritos, da feitiçaria. Sim. Né, tem toda uma cadeia, toda uma complexidade, enfim. Né, é de fundamental importância termos estas pessoas, né, xamãs, cuiãs, caraí, benzedores, curandores, enfim, para nos protegermos, por exemplo, das doenças invisíveis, vamos dizer assim, né? E isso é fantástico. Por que que em cada, né, em todos os municípios nós sempre vamos chegar, né, a um curandor, a um benzedor, a um ervateiro, vamos dizer assim, né? As pessoas estão aí atendendo gratuitamente, né, das 8 da manhã às 10 da noite, não cobram nada, né, pelo prazer, enfim, de propiciar o bem, né, para as pessoas, de não permitir com que as pessoas sejam destroçadas e destruídas, né, por episódios, né, como uma doença ou um feitiço, um mal-estar espiritual, enfim, né. Essas pessoas têm um papel fundamental, né, para a vida social, né. Então, quando a gente pensa na área da saúde médica, por que não um trabalho, né, uma aliança, vamos dizer assim, de médicos, enfermeiros, psicólogos, né, dentistas, com estes profissionais, benzedores, curandores, xamãs, ervateiros, que atendem as pessoas, particularmente as pessoas mais humildes, vamos dizer assim, né? Então, um saber não está contra o outro, né? Aquilo que muitas vezes nós podemos entender como da ordem da ignorância, como, né, como, enfim, como, sei lá que nome dá isso, mal feito, né, provavelmente da ignorância mesmo. Às vezes a gente escuta isso, que as pessoas são ignorantes porque vão, né, porque acreditam em cartomante, vamos dizer assim. Na verdade, né, estas pessoas estão, né, vinculadas a uma matriz ameríndia, a uma matriz afro, estão prestando um enorme serviço à sociedade, e inclusive aliviando, né, essas pessoas das suas mazelas, das suas doenças, e fazendo com que menos pessoas, inclusive, batam as portas, né, dos postos de saúde, de um hospital, de um SUS, né. Eu tenho um imenso trabalho aí de parceria que deveria ser, né, considerada, enfim, né, pela medicina ocidental, pela medicina tradicional, acadêmica, enfim. Estamos chegando então a mais o fim do programa. Muito obrigada pela presença, professor. Foi um prazer. Só para dar alguns informes, amanhã está acontecendo o festival na Casa do Estudante Universitário, das 14 às 22 horas, sobre uma revelação de talentos, é um show de talentos, lá na Casa do Estudante, quem quiser colar lá. E no domingo também está acontecendo a terceira edição do Domingo no Castelo, no Castelo Simões Lopes, às 9 da manhã às 20 horas da noite. E no dia 12 de dezembro vai ter um evento sobre Brasil, Nicarágua e Palestina, um debate sobre a democracia e direitos humanos na Câmara Municipal de Pelotas. Então, para terminar esse programa, a gente vai ficar com o som do Jorge Benjor, Sassassi Pererê. Foi. Joga que eu quero ver. Saci, saci, pererê. Pula, brinca, joga que eu quero ver. Dona Cuca vai querer fazer uma aposta com você, e essa aposta você vai ter que ganhar. Não pode perder, não pode perder. Saci, saci, pererê. Saci, saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Saci, saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Pererê, pererê. Vai querer que você aposte o seu cachimbo e o seu chapéu mágico contra uma torta de giló, melancia e alho. Cuidado, saci, cuidado com a touca. Treine bem e não se compromete, pois esta aposta consiste em que você ande pelo sítio de patinete. Pelo sítio de patinete. Saci, pererê. Saci, pererê. Joga que eu quero ver. Saci, saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Pererê, pererê. Olha aí que a dona Cuca tá de olho, Saci. Sacizinho.